aparecer. Do nada, ninguém diria aqui do carro, agora até tirei meu som. Acreditaria, o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Quem me viu, se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou homem de família. Cachaça com seu beijo de batom até você aparecer. Do nada, quem diria aqui do carro, tirei meu som. E a galera vai cantar, quero ver assim, ó. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria. O cachaceiro virou